selvas deram nas noites seus ritmos bárbaros. Os negros trouxeram de longe reservas de pranto. Os brancos falaram de amores em suas canções. E dessa mistura de vozes nasceu o teu canto. Prazer, minha voz enternecida já adorou os teus brasões. Comovida das mais ardentes canções. Também a beleza deste céu, onde o azul é mais azul, na aquarela do Brasil eu cantei de norte a sul. Mas agora quero cantar, meu Brasil, quero escutar nas preces da sertaneja, nas ondas do rio Mar. Esse rio turbilhão, entre selvas e rojão, continente a caminhar. No céu, no mar, na terra, canta Brasil. Canta Brasil.